tremer. O monstro acordou, minha carreta tá na rua e a cidade se assustou. Pivetinho sai correndo, as donas fechando os vitrô. Bicho papão e cara preta, essa é a nave do terror. Agora tremer. O monstro acordou, minha carreta tá na rua e a cidade se assustou. Pivetinho sai correndo, as donas fechando os vitrô. Bicho papão e cara preta, essa é a nave do terror. O monstro tá na rua e os grave atribulou. Playboy fica na sua, essa é a noite do terror. Aonde as nave perfu baixo com os monstros no porta-mala. Toca o terror pela cidade, aqui chicote estrala. Pode ir pra tiozinho, agora nós mete o terror. Sente a pancada desse rap, nada de conservador. Escuta e chora, boy, seu pesadelo é real. Onda sonora que estremece. Os ETs nas nave, brisando a mente no peão. Alecrim e Alegos, monstro que viaja nos gravão. A lombra é forte, boy, mas não viaja não. E o sistema aqui é bruto, sem pagar de malandrão. Porque vai ficar pequeno, aí vai ter que sustentar. Esses falantes é do mal e quer ver você chorar. O bang é sinistro, o caso é grave, seu pastor. Playboyzada, te apresento, essa é a nave do terror. Agora tremer. O monstro acordou, minha carreta tá na rua e a cidade se assustou. Pivetinho sai correndo, as donas fechando os vitrô. Bicho papão e cara preta, essa é a nave do terror. Agora tremer. O monstro acordou, minha carreta tá na rua e a cidade se assustou. Pivetinho sai correndo, as donas fechando os vitrô. Bicho papão e cara preta, essa é a nave do terror. Menina, chega mais. Eu não vou te machucar. A vibração do meu carona vai fazer você oh oh oh. Moleque mal, cara de pau, mas ela eu trato com carinho. No banco de trás do carro eu bato e mordo com jeitinho. Fica suave, boy, meus monstrinhos é adestrado. E só vai ficar agressivo se você encostar do lado. Meus cara preta é do mal, os papão é cruel. E se vim bater de frente, te estraçar igual papel. E desculpe minha modéstia, mas só mando a real. O papo é reto, não faz curva, mata cobre, mostra o pau. Quando colo na avenida, os pivetinho corre. A pepeca dela pisca, os boy joia, as biba morre. Os monstro tá na rua e a city parou. A noite tá sinistra, os cara preta me inspirou. Os bicho bate, pula e treme, da paz o opressor. Detonador de boy, essa é a nave do terror. Agora tremer. O monstro acordou, minha carreta tá na rua e a cidade se assustou. Pivetinho sai correndo, as donas fechando os vitrô. Bicho papão e cara preta, essa é a nave do terror. Agora tremer. O monstro acordou, minha carreta tá na rua e a cidade se assustou. Pivetinho sai correndo, as donas fechando os vitrô. Bicho papão e cara preta, essa é a nave do terror. Agora tremer. Agora tremer. Carai. Agora tremer. O monstro acordou, minha carreta tá na rua e a cidade se assustou. Pivete